Nosso tema dessa noite é a crise de valores. E nós vivemos numa crise de valores. É assim nós entendemos todos, né? A palavra crise, propriamente, nesse caso, ela pode nos significar como uma instabilidade, como uma dificuldade. Então, nós estamos passando por uma instabilidade sobre os valores. Valores que são tão importantes, que são a nossa base de sustentação, seja ela material ou seja ela espiritual. Nós não conseguimos, nem individualmente, nem em sociedade, avançar, progredir, se nós não tivermos uma base sólida, uma base que é individual, que é composta de cada um formando um núcleo. Nós pegamos a nossa família, que é o nosso primeiro núcleo, e lá existem valores, ordem, organização. Depois nós começamos a expandir os nossos grupos sociais, seja ele onde tiver duas pessoas, e nós vamos ver que como é importante os valores. Quando dois jovens, pegando o exemplo, resolvem ir morar juntos, como fazer para que essa união ela dê certo? Se não forem colocados na mesa os valores essenciais para que isso funcione de forma correta. Se cada um não trouxer os seus valores e puder aprender com o outro os valores que o outro tem. Porque valor também é saber aceitar, é saber ouvir, é saber silenciar muitas vezes. Quando a gente fala de crise de valores, a gente começa a pensar o que, que está acontecendo. E a gente sempre olha para fora, porque a crise ela está ao nosso redor. A gente aponta que vários lugares têm problemas, várias pessoas têm problemas, mas não é a forma mais correta da gente fazer essa análise. A gente até pode identificar, mas essa análise ela tem que ser feita individualmente. Nós temos que buscar cada um a sua constituição de valores. Porque todos nós, e a palavra crise ela é bastante abrangente, todos nós passamos por crises. Em qualquer sentido. De onde provém as crises que nos afetam? Qualquer tipo. De onde elas vêm? De onde elas surgem? O que, que dá motivo para elas aparecerem? E quanto tempo duram essas crises? Através da literatura, ela nos diz que as crises normalmente elas são rápidas. Só que o rápido é uma questão de ponto de vista. O que para alguns pode ser rápido, para outros pode ser muito tempo. O fato é que ela leva mais tempo para ser gerada do que ela se mantém. E dentro da palavra crise, a gente identifica ela como normalmente algo negativo. A própria definição fala em dificuldades, instabilidades. Mas, na verdade, se a gente for conseguir identificar o que gerou ela, a gente vai perceber que alguma coisa precisa ser trabalhada, alguma coisa precisa ser modificada. Normalmente não, sempre. A origem é interna. Mesmo quando a gente pega as crises grandes, esse ano tinha eleição, então a gente falou muito do Brasil, Brasil, Brasil, mas o Brasil não faz alguma coisa. Quem faz somos nós, cidadãos. Somos nós que compomos esse quadro que muitas vezes a gente olha e não gosta. Mas a gente fala, o Brasil, bota ele fora da minha responsabilidade. Então a gente não encara o que a gente precisa fazer para, não digo evitar, mas para resolver as tais crises que surgem. Eu peguei um exemplo antes de duas pessoas jovens que se casam e quando surge a crise, lá dentro de casa, entre os dois, são só dois. Será que sempre tem um certo e sempre tem um errado? Será que não falta para todos nós um pouco de paciência? Um pouco é falar pouco. Na verdade é muito, né? Será que não nos falta uma preocupação maior com o outro ao invés de uma preocupação apenas individual? Nos últimos 100 anos, no último século, nós vimos um crescimento tecnológico, um desenvolvimento gigantesco. O que aconteceu nos últimos 100 anos não aconteceu em vários séculos anteriores. É claro que tudo que foi acontecido nesse período, ele tem uma base anterior para chegar nesse ponto. A questão é que a questão moral, que é onde está nos apertando o sapato, ela não evoluiu nessa proporção. Nós fomos atrás de conquistas materiais, desenvolvimentos que são necessários, não estão errados, mas nós não caminhamos junto com a questão moral, a questão ética, a questão dos valores. A gente percebe que hoje todos nós, ou uma grande parte, nós temos acesso a muitas informações. O nosso poder de compra, ele é maior do que uma vez. Nós temos acesso a adquirir produtos que, de uma certa forma, nos refletem uma posição superior. Nós acreditamos que somos melhores porque possuímos algumas coisas. E dessa forma a gente se isola, a gente faz com que o outro ele fique um pouco esquecido. Então, nos primeiros momentos de discussão, de pontos de vista diferentes, eu pego as minhas coisas e eu me basto. E o outro é problema dele. Só que lá adiante, eu vou enfrentar os mesmos problemas, porque eu não resolvi o problema. Eu transferi ele de lugar. O problema, ele está aqui dentro. Eu carrego ele comigo. Os valores. Onde é que eu estou fundamentando os meus valores? A felicidade nossa, que é o que todos nós buscamos, ela depende desses valores? A gente sabe que sim. Mas a gente esquece e a gente continua buscando uma felicidade mais momentânea, uma felicidade menos duradoura, uma felicidade de alguns instantes que nos satisfaz e daqui a algum tempo ela já não nos serve mais. Falando dessa questão tecnológica que eu disse agora há pouco, outro dia eu estava separando um lixo eletrônico e eu me deparei com alguns equipamentos extremamente recentes e que já não servem para mais nada. Então, como a gente substitui as coisas de uma forma rápida? E a gente, às vezes, tenta fazer isso com pessoas, substituir pessoas. E as pessoas não são substituíveis. O significado que cada um tem para cada um de nós é diferente. Uma outra pessoa pode fazer uma tarefa, mas o significado dela é único. Isso são valores, o valor que cada um tem para o outro. É uma conquista que a gente faz quando a gente se relaciona. A gente se torna mais próximo quando a relação é verdadeira, ela é sincera, ela é pautada em valores. Nós nos entrelaçamos E isso pode ser para sempre, porque é positivo, é auxílio. É aquela pessoa que quando a gente precisa de alguma coisa, quando chega uma crise, é nela que a gente vai lembrar. Porque a gente vai buscar alguém que possa nos auxiliar. E a gente vai lembrar de quem tem capacidade para isso. Para listar alguns valores. Se a gente fala de valor, a gente não sabe o que é, acha que é dinheiro. Alguns, porque são muitos. Educação, respeito, honestidade, justiça, trabalho, verdade, liberdade, solidariedade, responsabilidade, humildade, bondade, caridade, aceitação e amor. Alguns. E em todos eles nós estamos nos comunicando com alguém. Não são valores isolados, individuais. São para o todo. E a gente pensa, nós estamos aqui num momento encarnatório único. E o que Deus pede para nós quando Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui? Mais uma oportunidade e nos dará outras. O que Ele quer apenas de nós? A gente comenta e a gente faz também as mesmas coisas. Todos nós estamos no mesmo barco. Que quando nós nascemos sem nada. E quando nós partimos, nós também partimos sem nada. Nada físico. O problema é que nesse intervalo de tempo, a gente gasta todo ele em lutas, em discussões, para tentar se apoderar daquilo que não trouxemos e que não levaremos. Então é interessante, e a gente precisa, eu acredito que a gente precisa reafirmar essas questões todos os dias, porque a gente precisa se convencer disso, do que a gente precisa fazer, porque senão a gente só vai repetindo quem a gente realmente é, o que tem dentro de nós. Nós só fazemos o que nós aprendemos a fazer. Nós somos o que nós somos. Nós não vamos ser diferentes se nós não aprendermos a ser diferentes. Então, para que a gente perceba essa crise que está instalada, mas ela não está fora, ela está dentro. A gente carrega ela. No momento que a gente começa a solucionar algumas coisas, elas agem como um elo de uma corrente que vai interligando um ponto ao outro. Toda melhora, ela vai se alastrando através disso. Tudo aquilo que a gente faz de forma positiva, ela repercute fora de todos nós, em todo o nosso círculo, e vai crescendo à medida que nós vamos abastecendo isso cada vez mais, alimentando essa geração de coisas boas, de bons valores. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração, como foi dito. Então, para a gente pensar, aonde estão as coisas que realmente nós gostamos? São pessoas, são coisas, são o quê? Porque lá é que nós vamos ficar presos, né?